tem sido em vão. A gente vê hoje as mulheres já com mais empoderamento, a mulher já podendo gritar mais, a mulher podendo reivindicar, entendeu? E tendo hoje o eco de respostas mais aberto, mais triunfal. Vamos conversar, tá mais que na hora. Bora lá, vai ter que pautar, escutar, incluir no seu feminismo de bandeira branca a minha pele negra. Se quiser expandir, vai ter que sair do palácio. Eu tão pouco ignoro sua luta, mulher, e saiba, minha batalha é dupla. Essa síndrome de princesa Isabel encontrando sua redenção, querendo ir pro céu, nos deixando ao léu, só com seu papel, sem reparação, sem descolonizar. O seu feminismo de bandeira branca vai ter que sair do palácio. Eu tão pouco ignoro